Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Pra quem que é esse recado, menino Alisson? Pra bosta do América. Joey Ramone, hey ho, let's go. Ah, tá bom também. Enfim, hoje não é um dia... Hoje eu não estou com saco para brincar. Hoje é um dia que pode ser o dia do jeito que você que está aí ouvindo quiser. Mas eu hoje realmente estou bastante sem saco. O Alisson hoje mais cedo conversou um negócio comigo, soltou uma frase que eu gostei muito e que o meu sentimento era o mesmo. Eu não tenho o costume de deixar o futebol afetar o meu humor. Pelo menos não depois de 4 horas de findado um jogo e de um mau resultado. Mas mesmo tendo sido o jogo ontem à noite, hoje eu fiquei o dia inteiro aborrecido. Hoje foi um dia realmente muito, muito difícil para mim. Eu não consegui não deixar que o resultado de ontem me afetasse. E afetou. Como é que foi para vocês? Pra mim foi desse jeito aí. Eu sempre tento me controlar, porque eu acho que futebol é aquela história de ser a coisa mais importante dentre as menos importantes. Exato. É uma das menos importantes, a gente não tem que deixar isso afetar a nossa vida, afetar nossas relações, deixar com que isso mude o nosso humor e que a gente passe um dia mal por causa disso. Mas hoje foi meio difícil. Sair tomando de 3-0 pra um Fortaleza, sem nenhuma... com o time mais apático, talvez, da história recente da América e acompanhar isso, assim, logo após... Eu tava pensando nisso, tem 3 meses que a gente foi... 2, 3 meses, sei lá, que a gente foi campeão mineiro, vencendo Cruzeiro, vencendo Atlético, com um time que era aguerrido até aquele momento, com um time que demonstrava garra, demonstrava vontade, e aí, em tão pouco tempo, esse time se transformar nisso aí que a gente tá vendo, é sofrido. Alô? Pode falar. Ah, não. O cara, eu mais cedo, a gente no grupo de WhatsApp, pensando, até o Marinho comentou, falou que tinha festa com encontrar parente rindo dele. Falou, Marinho, pode ter coisa com o cara assim. Cara, encontrar com amigo te zoar por causa de futebol é bom. É normal. O problema é que você começa a encontrar desconhecido e o cara te zoa. Tamanha draga do time que ultrapassa até o senso de não conhecer a pessoa. É conhecido me zoando, cara. Tá osso. Agora, vou ser muito sincero. Antes do jogo de ontem, eu já sabia que a gente ia perder. Quando o nosso novo técnico da semana falou com o América entrar com regulamento de barras do braço pra jogar com o poderoso Fortaleza, eu falei assim, fudeu. Eu vou entrar respeitando o time de terceira divisão, sendo que eu tô na Série A. Assim, tô na lanterna, mas tô na Série A. Eu falei, a gente tá pedindo pra tomar ferro. E batata, não tem jeito. Um time que entra pra respeitar um outro com a super vantagem do placar que a gente tinha de um gol, é pedir pra tomar ferro mesmo, não tem jeito não. E a declaração dele pode até ter sido essa, e existe uma questão de ter respeito pelos outros profissionais que estão do outro lado, mas se você for ver, o time não entrou com o regulamento debaixo do braço. Eu tava bebendo cerveja na hora, eu vi, a verdade, eu vi 15 mil sinais do jogo, eu vi. Aham. E putz grila, cara. Eu vi o gol do América e o gol do Correa. Só isso que eu vi. E já eu acho até que o que tem faltado na América é um pouco de praticar isso aí que o Anderson falou. O América já. A gente já chegou num ponto que a gente tem que conseguir jogar uma partida sem tomar gol, gente. Que seja contra Fortaleza, que seja contra Chapecoense, que seja contra quem for. O América precisa entrar em algum jogo com o pensamento único e exclusivo de não tomar gol. E aí, se sobrar uma bolinha lá na frente, conseguir fazer... Ontem a gente conseguiu fazer um gol de falta, né? Que vai até passar despercebido, mas conseguimos. Depois de 2 anos e alguns meses. Depois de 500 anos. Aí, e a gente precisa disso. O que o Anderson falou, eu não acho que tá de todo errado. O que o Givanildo fazia, era o que o Givanildo começou fazendo no Campeonato Brasileiro, era muito exagerado, era uma retranca absurda. Mas, de fato, o time tomava um número menor de gols. O time conseguia parecer que tinha chance de vencer alguma partida. Do jeito que a gente está jogando agora, não tem uma partida que a gente tem condição de vencer. O América sai perdendo com 10 minutos, com 20 aumenta. E o time adversário parece que fica com dó, por isso que não faz mais. Ontem a gente passou por um momento em que o Fortaleza não quis ampliar uma goleada em cima da... O Fortaleza, que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, fez 3-0 e se acomodou. Porque se não tivesse acomodado, tinha caixa para 4, 5, 6. Sem falar as bolas que o João Ricardo salvou, né? Sim. Deveria ter 5, talvez, ali no primeiro tempo. Sim. Enquanto a gente tiver um time que entra em campo sabendo que vai tomar, todo mundo sabe que vai tomar 2, 3 gols, a gente não vai ganhar partida nenhuma. A primeira mudança no América, e por isso que eu me entristeço com as contratações, porque a única contratação, desde o início do Campeonato Brasileiro, a zaga é o principal problema do América. A única contratação que foi feita é o tal do Cardoso, que, com todo respeito, vou dar o direito da dúvida pro rapaz, mas o camarada veio do Azerbaijão, já tem uma idade já pro futebol avançado, se não estourou em nenhum grande clube até agora, eu tenho minhas enormes dúvidas de que vai ser agora, né? Aquela contratação que você tenta ter um pouquinho de esperança, pelo fato de ser uma novidade, vai ver que chega e joga alguma coisa, mas no fundo é uma esperança em vão, vai ser mais um que vai chegar... Com 5 partidas, ninguém vai estar conseguindo nem olhar para a cara do cara mais. E vamos nessa. Pois é. Então, o América se despediu ontem da Copa do Brasil. Lamentavelmente. Do resto do ano, né? Como assim? Da Copa do Brasil, sim. Era a única coisa que nos restava da Copa do Brasil, né? Nós temos tabelas a cumprir, né? Mas assim, a esperança, a única coisa... Não, perdemos quase R$1 milhão. Perdemos quase R$1 milhão de reais. 860 né? mil 800 reais. Isso. 40 ou 60? 40, eu acho. Bom, pouco importa, né? Esses 20 mil aí não vão fazer diferença, não, porque nós perdemos mesmo. O América perde esse dinheiro. O América perde uma oportunidade de se revigorar, que era isso que todo mundo estava esperando, cometendo os mesmos erros de sempre. Uma defesa que foi ineficaz, um ataque absolutamente ineficiente, jogadores que demonstram falta de compromisso, né? O seu Osman não entra duro em uma dividida há muito tempo. Ele não disputa uma bola com seriedade há muito tempo. Se ele tivesse atitude em casa, ele deve ter um chifre de mais de 5 metros de altura. Ele vai ser frouxo na casa do caralho, viu? Que pariu, seu Osman. E aí, para animar ainda mais o meu dia, hoje, no meio da tarde, a página das redes sociais do América decidem fazer uma certa festinha ou colocar em destaque a inauguração da porra de um banheiro. A entrega dos novos vestiários. Eu falei, não é possível, cara. Isso não está acontecendo. Eu não tive a sorte de acontecer. Com direito a descerramento de placa, Euler presente para descerrar a placa e tudo mais. Quando eu morrer... Eu falei, porra, tá de brincadeira. Eu comentei isso com um amigo e ele falou, porra, calma, você está exagerando. Não é hora, né? Foi um investimento privado, não foi nem dinheiro do América, foi um investimento privado que foi feito para a delegação francesa que está lá treinando no CT lá na Drummond e tudo mais. Pô, bicho, se a delegação francesa está lá, você quer fazer um mise-en-scène qualquer para o descerramento dessa placa, faz. Mas faz calado e na miúda, esconde. Pede licença para a imprensa, faz uma coletiva escondida dentro da sala de imprensa lá, que ninguém vai ver a porra da inauguração do banheiro, entendeu? E aí você faz, se é a obrigação é essa, você faz. O meu problema não é, o América gastou dinheiro, parece que não foi o caso, não gastou. Que tivesse sido gasto. Banheiro é necessário, vestiário é necessário. Haja merda do clube, né? Precisa muito do banheiro. Pois é. Então, depois de uma derrota ridícula, de uma apresentação ridícula, e uma derrota vexatória para um Fortaleza, você não vai botar a festinha no Facebook de 31 fotos de você descerrando a placa do banheiro novo. Vai se catar, entendeu? Vai se catar, bicho. Assim, para mim é um tapa na cara. Perdemos ontem. Toma aqui um banheiro. Falei, eu fiquei muito puto com esse banheiro. Muito puto. Ô, velho, mas agora. Não. Agora, além das cagadas em campo, vai poder fazer cagada no banheiro novo. É, teve um lá que comentou lá na geral do Deca Campeão, falou, isso aí, agora só falta dar descarga. Você fez um chamamento, diga. Realmente deveria ter sido cancelada essa inauguração, até questão de respeito com a torcida, né? Não, como a delegação da França tá lá e tá treinando lá, gente, parece que o dinheiro veio deles, faça sim. Não tá errado, os caras pagaram. Opa, obrigado aqui pelo novo banheiro. Aí tá uma placa lá, a placa, eu acho que o tamanho dela deve ser A2. Entendeu? Uma placa que deve ter 50 por 80. Uma bela placa de metal, estampada. Com a logo do Rio 2016. Ah, que beleza! Tivemos Olimpíadas no Brasil e o América ganhou um banheiro. Então quer fazer? Faz a porra da porra. Faz a festa. Falar nisso porra, pro banheiro. Dinheiro, vai fazer escondido. Tá vendo? Que teve uma delegação que chegou aqui no Brasil, cara, lá naquele apartamento, naquele negócio lá que eles fizeram lá. Vila Olímpica. Ficou desesperado, cara. Deram de cara com aquela porra daquela toma de três pinos. Os caras até se pularam da janela, cara. Que merda, velho. Privado entupido. Mas três pinos na tomada não dá, cara. De boa, não, cara. Isso aí é terrorismo, cara. Agora, no final do dia, teve um princípio de incêndio no prédio da Austrália lá, né? A Austrália tá zicada também. A Austrália também, tá muito zicada, bicho. Pelo amor de Deus. Se eu fosse Eduardo Paes, eu arrumava esse canguru rápido. Mas mais zicada que a Austrália tá o América, né? Vamos voltar aqui pra inauguração do banheiro. Então tá lá, faz o negócio, mas não me bota isso na rede social com a torcida inteira puta com o time, que tá com um monte de penduricar, chinelinho, sendo alimentado ali. Tem um livro que tem um cara que quer estrear um cemitério, faltou Bem Amado, não tem? Não, Bem Amado, não, eu não sei se é livro, é livro? Não, é livro, mas deve ser, né? É livro, eu acho que é livro. Virou novela também, né? Tem, é, mas a etiqueta virou novela e era livro. Inauguração do cemitério, é o Paraguaçu, ó, o Paraguaçu, não vou lembrar o nome. Odorico Paraguaçu. Odorico Paraguaçu. Isso. Pois é, tem a história lá da inauguração, queria inaugurar o cemitério e não morria ninguém, né? Pois é. Uhum. É... E o América é o contrário. Tá cheio de merda acumulada e inaugurou o banheiro. Ai, ai. Inaugurou o banheiro justamente quando a merdaiada tava toda fora, né, velho? Os caras estavam lá em Fortaleza. Você lançou um chamamento hoje lá na fanpage Decadência do Facebook, né, Wallace? Informando que a gente ia fazer, resilientes que somos, faríamos o programa hoje e que os ouvintes nos ajudassem a eleger o Bala e o Colatina, porque estava praticamente impossível fazer essa votação. Teve alguma resposta? Teve resposta lá, deixa eu encontrar aqui. Tivemos do Adriano Lacorte, ele fala que o Bala vai para o programa que mesmo de luto se esforça, dá raça e coloca o coração na ponta do microfone para levar humor e informação para a nossa torcida humilhada. Então Bala vai pro Decadentes. E o Colatina, não sei quem é pior. Se é a diretoria que contratou mal ou os jogadores que andam em campo. Está no contrato do Alan Mineiro que ele tem que jogar todo jogo? Não volto mais no Independência esse ano. Cansei de ser palhaço. Enquanto a gente fica puta e fica puto aqui, os diretores estão rindo com seus milhões. É. Rindo, eu acho que eles não estão, não. Né? Eu acho que eles não estão rindo mais, não. Saiu no meio da tarde, lá no globoesporte.com, tem uma breve transcrição de um áudio vazado do Alencar, em que o Alencar falou um monte de coisa e tarará. Quem leu, eu imagino que a maioria tenha recebido isso também, porque se não está em algum desses grupos do WhatsApp, certamente conhece alguém que está e repassou e ouviu essas pataquadas dele. A Globo erra em noticiar que aquilo ali teria sido gravado após a derrota, sendo que não foi. Isso foi gravado na quarta-feira, antes do jogo, então não foi gravado depois do jogo contra o Fortaleza, depois da derrota, foi gravado antes. E eu li rapidamente só a matéria, não prestei muita atenção, mas a impressão, na verdade, da fala dele, não era de crítica a um time que sairia derrotado contra o Fortaleza. Foi mais uma fala de alguém que acreditava, assim, numa vitória americana e que imaginava que essa vitória daria um alento, apesar dos maus resultados do Campeonato Brasileiro. Caiu do cavalo mais uma vez, né? Se eu estou contando certo, já é a terceira vez que ele cai do cavalo esse ano. O fato que nós temos é isso aí. Acabou a Copa do Brasil, nós precisamos agora seguir no Campeonato Brasileiro. Parece que o Borges já saiu hoje, já foi rescindir o contrato dele, ou ele rescindiu o contrato, eu não sei de quem partiu. Você tem notícia disso, Alisson? Pelo que eu vi rapidamente aqui, foi um acordo, né? Já montou no porco, já saiu, não vai deixar muita saudade, não? Foi não um deixa saudade, não. Foi um investimento considerável que a América fez. Eu vou ser muito sincero, apesar de tudo, você pode ter brigado, mas eu acho que o Borges também nessa... o Borges recebeu duas bolas o ano inteiro. Quem vai no jogo foi a barrigada do Mineiro e o gol da virada do Curitiba. Também se botar tudo na culpa nas costas do Borges também... Eu também acho que é a famosa saída fácil também, entendeu? Ah, não, dispensamos o Borges. Me fala a bola que o América tem bola de botar atacante na cara? Agora, quando contrataram o Borges, sabia da limitação física, mas a técnica dele é boa. Então, aí já começa aquele erro tradicional, né? Já vai lá de trás, né? Pra quem vai contratar um cara de quase 40 anos que tem problema físico? Pra quê? Pra botar a culpa tudo nas costas e mandar ele embora? Porque ele não consegue fazer gol, que o time é ruim? Eu concordo que não dá para colocar a carga em cima dele, mas ao mesmo tempo, eu acredito que não tinha mais como ele permanecer. Mas que vá mais gente junto com o Borges embora. Muito bem, quem que você sugere? Por exemplo, o senhor não quer se... Sim, o senhor não tem uma lista pronta? O senhor não é como o Erdogan, que já tinha uma lista pronta para fazer o expurgo no governo turco, não? Ah, não. O problema acho que é muito mais entranhado no departamento do que atleta. Ah. E eu não tenho como ficar falando, manda, sei lá, que não. Certo. Eu só acho que é o seguinte, que até hoje foi a declaração do Lasmar, e até hoje foi uma declaração que a gente sabia, né? Ele apenas expôs o que a gente desconfiava, e que eu não vi atitude após isso, que é um trem gravíssimo que ele expôs, cara. Muito bem, eu acho que, concordo. Que tem que... Então o Borges é um que tá fazendo picuinha? Tchau e beijo, mas é só o Borges? Não, aí deve ser. Você tem... Eu nem acredito que o Borges está nesse grupo aí que tá fazendo picuinha. Eu acho que também não acredito muito. A questão do Borges, para mim, é que é um jogador... É um jogador que não ia encaixar no América desse ano. O Borges é um jogador para esperar a bola lá na frente e receber essa bola. O Borges é jogador hoje, pela pouca movimentação que ele tem... para jogar em time que tem posse de bola, que tem volume de jogo. O América não consegue trocar três passes sem errar um passe. Se a bola estava na cara que não ia chegar no Borges, o América tem que ter centroavante, mas no estilo para jogar em contra-ataque, cara com um pouco mais de agilidade. Borges para ficar plantado lá dentro não ia funcionar, e não funcionou. Era o caso, se o Osmano estivesse jogando bola ainda, poderia até ajudar o Borges, né? Mas sim. Parece também, não quer, tá de folga... Tá pensando na estrada de Santos lá, não sei o que tá fazendo da vida, né? Uhum. Ontem, durante o jogo, a Itatiaia, eu acho que foi o... nossa senhora, bicho, o nome tá me falhando aqui. Mas durante a transmissão, teve alguém que perguntou ao Romano, que acompanha o América todo dia, o que tava acontecendo com o Borges, palavras dele lá, segundo o... É Borges do Osmar. Osmar. O que está acontecendo com o Osman, que desde da oferta do Santos, desde que não deu certo, parou de jogar bola, questionando lá o Romano. E aí o Romano falou, a gente não sabe o que está acontecendo, parece que o jogador não está mais com tanta vontade. O quarto gol foi dele, né? Quarto gol do Fortaleza, quem estava marcando o atacante, um dos dois, que estava marcando o Pio, não é isso? O quarto gol não foi Pio, não? Foi Correia. Foi o craque da Série B do Atlético 2006. Pois é. O Correia tem vaga nesse time do América. O Lima também. Lima foi nos oferecido. Agora, o Cono que me falar que Lima é pior que o Suelton, vai pra puta que pariu, velho. Sabe o que eu tô achando? Aquele rapaz que saiu pro Japão, eu acho que ele sabotou o software do América, bicho. Só pode ser isso. Não, mas era planilha, agora que é software. Não, era planilha, era software antes. Aqui, mas deixa eu falar. Você tava falando do escanteio, não sei se vocês repararam. Depois do 4x1 já, teve um escanteio pro Fortaleza. Bicho, eu tinha que ter gravado esse lance. Eu vi. Fortaleza bateu um escanteio que foi meio que assim, a bola sobrou lá, deu um escanteio, foi meio que quase contra a tabela. Foi meio que só pra... Não, não foi esse não. Foi meio que quase pra cumprir tabela e foi um jogador do Fortaleza pra dentro da área. Contra quatro só pra americanos. Cumprir. Tinha quatro americanos dentro da área e tinha um jogador do Fortaleza. O cara do Fortaleza cruzou a bola do escanteio. Esse um jogador do Fortaleza que estava na área finalizou de pé. Finalizou conseguiu de finalizar. Pé no meio da área. E ele só não fez o gol porque ele errou o chute. E não tinha nenhum dos quatro jogadores do América para trombar nesse cara. Para estar perto dele. Deixar ele finalizar. Então aquele lance para mim simboliza tudo que o América tem passado. Para mim são dois lances que simbolizam demais. Esse... E aquele gol que a gente tomou do zagueiro do São Paulo, que o cara foi andando, ninguém chegou, foi andando, ninguém chegou, foi andando, ninguém chegou. Bateu. E chegou na grande área e fez o gol. Então esses dois lances demonstram, na hora que a gente vê entrevista de Guerreiro, de outros jogadores falando, não, o time tá empenhado sim, o time tá com vontade, o grupo tá unido, tá bosta. A bosta, tá unido bosta, tá com vontade bosta. Não, esse papinho não vai colar. Porque os lances dos jogos da América demonstram que não tem união nenhuma, que ninguém tem vontade nenhuma ali dentro. Não estou aqui discutindo do Guerreiro, falam até muito bem dele, que chega cedo para treinar, que sai mais tarde, tá, mas que o time está numa nhaca e está numa falta de vontade, está sim. Não adianta ninguém tentar tapar o sol com a peneira. Esse tipo de lance demonstra. Tinha quatro caras para marcar, tinha um do Fortaleza, o cara finalizou um escanteio com o pé. Pois é. Quem falou do Guerreiro foi inclusive o Sérgio Vieira, né? Naquela entrevista do Hoje em Dia que nós comentamos no programa passado. Não adianta dar entrevista e falar que nós vamos, que nós vamos, que nós vamos. Porque, gente, a gente tá vendo o jogo. Ninguém tá contando pra gente. Não é narração do rádio. A gente tá vendo o jogo, seja no campo, seja na TV. A gente tá vendo como é que os jogadores estão. Abre aspas. Cinco aspas antes, compromissados, fecha cinco aspas depois. Não tem esse compromisso. Vi muita gente criticando o Roger hoje. Falhou, de fato, mas o Roger a gente tem que entender que ele é um jogador em formação. E foi um tapa-buraco que a gente conseguiu arrumar nessa zaga linda que a gente tem aí, de jogadores mais experientes. Então, falhou, mas... Não acho que possamos criticá-lo por isso, não. Tem gente queimando o Roger aí. Eu acho que o Roger precisava de um zagueiro bom pra jogar com ele. Eu acho que ia ajudar muito o moleque. Eu queria dois até, pra ele entrar de vez em quando e poder ser lançado com calma. Porque ele ainda é muito novo. E a gente esquece isso. Isso faz muita diferença ainda. Eu movimento. Eles me botaram o Mateuzinho pra entrar nessa barca furada e terminar de escangalhar uma das poucas coisas que a gente tem de bom. Eu tava chegando pra casa agora aqui e vi que no Facebook ele tava tendo uma coletiva do Mateuzinho, né? Não sei o que ele falou ainda, porque não tive chance de ver. Ele foi muito comentado. Eu não duvido que isso vá acontecer, não. Agora, uma das propostas que eu teria para o América hoje é dispensar a barca toda e ficar com o que tem no campo. E se for o caso de julgar o Mateuzinho... E vamos entrar com o Mateuzinho e a torcida não queimar o cara. Vamos fazer a Série B série ano que vem. Eu ia falar isso, Henrique. Pra mim, é aquilo que eu acho que eu falei tem duas rodadas. Uh-huh. Que o América tava num momento crucial, que o América tinha que tomar uma decisão. Isso. E eu acho que tá na hora, gente. Tem que tomar essa decisão. Primeira coisa que tem que acontecer, não contratar mais nenhum jogador. Nenhum jogador. A gente não tem que gastar mais dinheiro com Série A. Que a vaca já tá indo pro brejo. Então, chega de contratar jogador, até porque os que estão contratando não resolvem nada. Não tem que gastar dinheiro salgando carne podre, mas não. Chega, já tá bom. Não, dos que estão aqui, na minha opinião, eu se sou hoje diretor do América, com essa draga de time que a gente tá vendo, E é muito difícil, pode acontecer, tem chance matemática? Tem. Não é tão impossível, se ganhar 3 seguidas aí já respira de novo, mas a gente não tem muita, não vê muita expectativa disso acontecendo. Eu tomaria a decisão de encostar jogadores como Leandro Guerreiro, como Adalberto, como Suelto já está encostado, mas tem outros, Alain Mineiro, Osman e tal. O Alain está cogitado até de ter ido embora, viu? Isso, porque esse tipo de jogador está aqui no América por um curto prazo de tempo. Eles têm contrato até o final do ano e se eles se desenvolverem, eles voltam para os seus clubes e são vendidos. É a hora, talvez, de, se chegar à conclusão de que a vaca de fato está indo para o brejo, e parece que está, coloca Bruno Sávio, coloca Mateuzinho, coloca Macto. Não estou falando que isso é solução, não estou falando que esses jogadores vão nos tirar do rebaixamento, não vão, mas a gente vai dar rodagem para esses caras, vai fazer esses caras terem um pouco mais de experiência, alguns deles podem se desenvolver. O Roger, por exemplo, que está na zaga, não tenham dúvida de que o Roger esse ano ainda vai vacilar muitas vezes. Mas se a gente ter essa experiência de Série A para ele, no ano que vem na Série B, ele vai ser o nosso zagueiro titular do início ao fim, e bem. Ô Alisson, você sabe quanto ganha o Balotelli? Não. Parece que o salário do Balotelli é 6 milhões de euros. Você sabe onde é que ele está treinando? Não. Ele está no Liverpool. Mas mais especificamente, ele está no time B do Liverpool. É claro que o Liverpool é um time com mais caixa, mais estrutura do que o América, etc. Mas o América também não paga um salário de um Balotelli. E por mais caixa que o Liverpool tenha, eu tenho quase certeza que 6 milhões não é um dinheiro de euros, não é um dinheiro aí que o time possa desperdiçar. Acho que nenhum time do mundo pode desperdiçar de 6 milhões de dólares. Balotelli é um grande craque, um cara que já jogou Copa do Mundo, foi titular de uma seleção que é tetracampeã, não é qualquer coisa, e está encostado treinando o time B. Por que será que ele está encostado treinando o time B do Liverpool? É zoeira, né, velho? Né? Pois é. Neverend, né? Pois é. Enfim, os erros de contratação, eles aconteceram, na minha opinião. A gente comentou isso no programa passado. O América vem fazendo futebol como sempre fez, contratando o mesmo tipo de jogador. Quando vai jogar uma Série A, contrata o mesmo tipo de jogador, que é aquele cara que vem sem querer vir, é aquele cara que vem, mas que muitas vezes talvez preferisse ficar na reserva de um outro time com mais nome. Aliás, eu ouvi dizer de alguns desses jogadores que vieram aí que teve jogador que veio porque o digníssimo empresário falou, não, você vai pra lá. Você vai pra lá porque lá vai ter vitrine, você vai jogar de titular e não sei o que e parará. Então vá para o América. Mas o jogador, na verdade, queria ficar na reserva de um outro time. Então, teve casos aí de jogadores que a gente viu e que no final o jogador realmente não quis vir e não veio para o América, em que a gente chegou a criticar e tudo mais. Mas eu dou graças a Deus que esses caras, no final das contas, não tenham vindo, porque eu não consigo entender a lógica de você contratar um jogador que não quer ir para o seu time. O quê? O cara vai chegar e vai se encantar por Minas Gerais, pelas nossas montanhas, pelo belo CT e pela nossa linda torcida que coloca 2.500 pessoas no estádio, no máximo hoje em dia. Pelas cadeiras verdes. Pelas cadeiras verdes, aquela propaganda da Brahma lá no fundo do campo. Vai pensar no meio do campo, opa, vou jogar demais para depois ter direito a tomar uma gelada. E vai voar dentro de campo? Ou ele vai cumprir tabela dentro de campo do América? Que é o que parece que alguns jogadores estão fazendo. Então eu não consigo entender essa mentalidade. Eu falo, fulano é jogador da Série A. Ah, ele pode até ser. E de fato é bom que a gente tenha. O Alisson comentou, né? Que queria que as contratações fossem mais de jogadores que tivessem experiência na Série A, já tenham jogado e que não vão se deslumbrar com os estádios da Série A. Mas se o cara não tá afim de vir, eu não consigo entender. O cara não vai render, gente. Qual que é a lógica por trás disso? Alguém me explica? Mas o problema, Henrique, é o seguinte. Para mim, o América tinha dois perfis básicos aí de jogador para trazer. Ou jogador menos badalado, mas com muita força de vontade. Ou jogador mais badalado e que o América corria o risco de ser jogador para chegar aqui e não se empenhar tanto por ser o América, por talvez vir no momento mais de baixa na carreira e tal. Para mim, na minha visão, o América não conseguiu trazer nenhuma coisa nem outra. O América montou um time de jogadores pouquíssimo badalados, vindo de ABC de Natal, vindo de Sampaio Correia, vindo de Luverdense, vindo de Bahia, vindo de sei lá onde, jogadores com pouca ou nenhuma passagem por Série A, muitos deles sem nenhum jogo no Morumbi, sem nenhum jogo no Beira-Rio e tal, e que são jogadores que também não se destacam nem um pouquinho pela força de vontade. O América passou o ano falando, as pessoas ligadas ao futebol do América, desde que o América subiu, eles estão falando que o América ia priorizar jogadores que estivessem a fim de jogar no América, que trouxessem força de vontade, que o América ia ter um time aguerrido e tal, não sei o quê. Eles não conseguiram formar esse grupo de jogadores. Os jogadores que eles trouxeram, a gente tem acompanhado jogo após jogo, que são os jogadores talvez mais bundões, com perdão da palavra, que o América já teve na história. São os jogadores mais preguiçosos que o América teve. São os jogadores... Eu acho que o grande problema, Alisson, é o seguinte: se tivesse feito as contratações de jogadores para a Série A em janeiro, o time montando, organizado, você tetraria gente. Aí assim começa um brasileiro, o time entra em parafuso, lanterna frenético, rebaixamento garantido. Como é que alguém vem jogar nesse time, cara? Cláudio, eu prefiro ser banco no meu time. Os que vieram em janeiro, inclusive os contratados pelo seu Givanildo, eles não vieram para jogar Campeonato Mineiro. Não, eu tô falando jogador de Série A. Sim. Eu tô falando jogador. Suelton, que veio do Campinense. ABC de Natal. Tem um que foi rebaixado o outro zagueiro veio da zaga mais vazada da Série B, contratando pra Série A. Eu acho sensacional. Não. Que erraram a contratação, eu vou concordar com você. Mas você acha que eles contrataram o quê? Pra Mineiro? O América usou o artifício que ele usa todo ano. Ah, não, vamos contratar depois o Paulista. Rafael Bastos, você acha que não veio pensar na Série A? Rafael Bastos, acho que foi a única contratação de Série A Thiago que o América Luiz. Thiago Luiz. Não veio pensado na Série A? Eu acho, Henrique, que o América. Ele veio empurrado, pelo que eu fiquei sabendo. O velho não queria ele, não. O América não queria ele, não. Aquelas primeiras contratações do ano foram contratações para, na minha opinião, a América trouxe tipo assim: vou contratar o segundo escalão do time que eu imagino que será, vou contratar os reservas que eu imagino que serão os reservas da Série A, vou contratar agora. E lá para a Série A... Depois do Paulista, contrata o filé. Depois que acabar o Mineiro, eu contrato os titulares da Série A e esses reservas já vão ter jogado o Mineiro, já vão estar compondo o elenco e tal, não sei o quê. Por isso que, por exemplo, um Thiago Luiz, eu não acho que o América trouxe o Thiago Luiz pensando que ele seria titular na Série A, mas pensando, vou trazer o Thiago Luiz agora, ele joga o Campeonato Mineiro, segura a nossa onda no Campeonato Mineiro, para a Série A eu já tenho reserva, já tenho o Thiago Luiz que é o reserva, eu trago dois atacantes e tô resolvido. E aí o América ganhou o Campeonato Mineiro. O América ganhou o Campeonato Mineiro, esses jogadores foram campeões mineiros, aí pintou aquela interrogação: será que dá para ir com esses caras como titular? Os caras ganharam Mineiro, ganharam em cima de Atlético, ganharam em cima de Cruzeiro, só que o grande problema é que a gente ganhou um Campeonato Mineiro fazendo jogos de fato muito bons e muito aguerridos contra Atlético e Cruzeiro, mas nós fizemos jogos horríveis contra Guarani, contra Tombense, contra Tricordiano. E os jogos que a gente tem repetido na Série A não são os jogos contra Atlético e Cruzeiro no Mineiro. São os jogos contra Guarani, Tombense e Tricordiano. Bom, não sei. Eu sinceramente não sei. Quem estava aí então do ano passado não seria... você acha? Eu até não estou questionando que talvez esse tenha sido o pensamento, não, tá? Estou tentando trabalhar em cima dele. Os que subiram ano passado, vocês acham que eles poderiam, por exemplo, ser esse segundo escalão? Para time reserva? É. Algumas peças, sim. Tony, uhum, pra mim, sim. Pois é. Tony. Não mais, não. Tem mais. O Brian, se tivesse ficado, pra mim, sim. Uhum. Outro grande erro foi ter mantido o Brian, ganhou um Mineiro com ele, mas eu acho que a gente também deixamos de trabalhar, preocupar com a lateral esquerda do clube, sabendo que a gente ia perder o atleta no meio do ano. Foi, foi tipo seis. Foi um mineiro inteiro perdido de. Podia ter trago, por exemplo, o Teles no primeiro semestre. E ver se dava canja. Podia tentar voltar o Danilo para a condição física de lateral esquerdo, que ele não é mais lá. Ele já não é lateral esquerdo há muito tempo. Uhum. Investiu no cara que foi pro Cruzeiro e a gente ficou sem lateral. Ah, eu acho que foi um erro de planejamento. Eu acho que a gente estava acostumado com Série B. Errou no planejamento, tá claro, hein? Mas não, eu tô falando assim, a gente tava contando que Série A era igual a Série B e Série A não perdoa quem tem essa mentalidade. Série A é um desespero, né? Amanhã é com o Flamengo, aí depois Internacional, aí depois tem Grêmio, aí depois tem Corinthians. Não tem uma rodada bônus, né? Pelo contrário, a gente é rodada bônus, né? Tem uma questão, Henrique, que eu acho que a montagem começou errada no miolo de zaga, no grupo de zagueiros do elenco. O América tinha que ter, ao final do ano, e a torcida alertou isso, faltou um pouquinho de humildade para saber escutar isso da torcida. A gente tinha passado três zagueiros titulares. O América dispensou um deles, deixou de renovar com outro deles e acabou renovando com o Alisson. O Alisson, na minha opinião, e eu acho que é uma opinião de muita gente, o Alisson era o pior dos três zagueiros do ano passado. Não que os outros dois fossem nenhuma maravilha, não acho que se o Wesley Matos estivesse aqui, a gente estaria melhor do que está hoje. Mas o Alisson era fatalmente o pior dos três zagueiros do ano passado. O Alisson acabou ficando. E aí a gente pensou, então o Alisson deve estar ficando para ser um reserva. A América trouxe para esse ano. Suelton trouxe Adalberto. E aí a gente começou a perceber que o Alisson, que era o pior dos três do ano passado e que ficou, e que pra gente ficou para ser reserva, ele passou a ser o principal zagueiro pro grupo desse ano. E era muito fácil de perceber que o América esse ano ia ser um time que ia jogar sob pressão o tempo inteiro. Na Série A, é fato que o América ia ter pouca posse de bola, que o América ia ter que segurar ali atrás todos os times e sair no contra-ataque. O principal setor do campo que a gente tinha que ter reforçado era a zaga. E foi o setor em que a gente se reforçou pior. E a gente não consegue se movimentar, a gente não sai disso. A gente começou um ano com a zaga ruim, vai terminar o ano com essa zaga ruim. E deu sorte achar um Roger que está jogando mais ou menos ainda, que só estava pior. Então, o erro de planejamento, e quando uma zaga não funciona a ponto de ser tão vulnerável quanto a zaga da América, nada mais funciona, ninguém tem mais confiança de fazer nada. Eu mutei meu microfone e não esqueci de tirar. Enquanto isso, teve a participação do atleticano aí. Muito bem, eu acho pertinente o que ele falou. Eu fui sabendo do só atleta. Sabe quais foram as condições que o Wesley Matos foi embora? Ele tinha 2 anos. Não foi isso, cara. Ele aceitou baixar para 1 ano. A questão que pegou foi o salário. Porque ele ganhava X. Eu fico com 1 ano, mas eu quero pelo menos que equiparem meu salário com o Suelton, que tá vindo da poderosa Campinense. E eu subi, eu fiz o gol do acesso e subi com o time. O América negou equiparar o salário dele com o Suelton. E era que o nosso melhor. Ser um salário estrondoso, né? Assim, era o nosso melhor zagueiro. Ele aceitou ficar 1 ano. Não sei se ele tá em fase ruim, não vem ao caso. Mas o cara queria ganhar mesmo com o Suelton, que veio da Campinense. Aí é pra puta que pariu também, né? Isso foi o atleta que me falou, não foi? Aham. Só um recado aos outros, né? Hoje estamos só nós três aqui. Não é porque o resto da turma abandonou o barco, de jeito nenhum. Eles até queriam participar. Mas nós é que resolvemos fazer um programinha fechado, só os três da bancada principal, por razões de que o jogo foi uma merda, e se é para ser um lamento, que foi só de nós três. Né? A gente está se policiando a tarde inteira sobre o que a gente não vai poder falar para a gente não ultrapassar nenhuma linha de decência. Então, por essa razão, não que nós não confiemos nos nossos queridos contribuidores e convidados, mas foi por isso que nós resolvemos hoje fechar, mas a galera vai voltar. E, pelo visto, vai ter muita chance para xingar. Que mas mais? Eu acredito na vitória domingo, viu? Ah, ô Cláudio, que bom, bicho. Vamos dar pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. Que bom que você acredita, cara. Ai, eu A encomenda não. Do Formiga chegou aí pra você, é, cara? Não serei eu a destruir o seu sonho. Nada, meu cartão é todo tido no Grêmio, cara. Aqui, domingo, a galera tá. Eu ouvi um papo no Facebook de protestar, de não entrar no campo. Vocês ficaram sabendo disso? Não entrar no campo? Eu vi também. Eu vou entrar. Eu renovei meu Onda Verde, eu vou entrar. Apesar do time ser ruim, o América é importante na minha vida, faz parte da minha vida. Eu me divirto. Não é só o futebol. A América é muito além de futebol. Eu sou os amigos, é o papo. Eu vou entrar, eu vou ter o prazer de olhar para os mães e mandar tomar no centro do rabo do cu dele. Pelo menos eu vou poder fazer isso, entendeu? Eu não posso entrar com a plaquinha, Osman vai o se cara, fuder, mas é vontade. O cara começa com todo o discurso, não é só futebol, é mais do que isso, é muito importante na minha vida, e eu vou entrar pra xingar o Osman. Puta merda, a linha de raciocínio sua tá pouco deturpada, né, meu querido? Não, rapaz, não, o Osman é o seu bônus. Leva sim. Eu vou entrar, vai lá. Só sim. não leva a Alice, porque ela não merece. A Alice não vai nesse jogo, não. Nesse jogo ela não vai, não. Não merece ver esse time assim, não. Eu vi sim algumas pessoas convocando esse protesto de não ir a campo. Eu espero, eu não li detalhes, mas eu espero que a intenção seja ir até o Independência e não entrar e fazer um protesto lá de fora. Porque aí eu quero protesto. Simplesmente ficar em casa é preguiça. É. Mas eu acho válido. Se as pessoas estão querendo fazer isso, se elas estão sentindo esse necessidade de se manifestar, eu acho extremamente válido que elas o façam. É, rolou também um papo no. Eu também vi um papo no Facebook e um outro protesto de um cancelamento em massa do Onda Verde. Eu até achei estranho, porque para ser um cancelamento em massa, o América tinha que ter um número de sócios em massa, né? Não, tem cancelamento que é massa pra América. É. Mas essa história do cancelamento eu já acho. Não. Onda Verde não tem nada. Onda Verde é um programa bacana, legal. Cara, o negócio tem que ir lá xingar mesmo. É, aí, Onda Verde. Eu não acho que não adianta muito, não. Porque pra eles é melhor. Se não tiver ninguém no campo, aí eles vão poder jogar menos bola ainda. Vão poder jogar mais ainda. Entendeu? O negócio tem que ir lá xingar e vaiar também. Mandar comprar caju, quem quiser também. Tem que ir lá encher o saco. É, e também, Cláudio, só para deixar claro também, porque rolou aquela confusão aquele dia. Qual foi o jogo? Esqueci. Santa Cruz, último jogo em casa. Isso, contra Santa Cruz. Então também tem que deixar claro que quem quiser ir protestar, igual o Cláudio tá falando, vai xingar o Osman, tal, não sei o que, tá no direito, faça isso. Agora, se o coleguinha do lado quiser aplaudir alguém, quiser gritar o nome de alguém, quiser pode gritar também o nome do Osman, o cara pode também, viu, gente? Ninguém tem que encrespar com nada, não. Deixa o coleguinho fazer o que ele quiser. Exatamente. Estamos com 47 minutos. Ô, Claudio, seu microfone tá uma bosta, viu? Se eu pudesse dar uma saída e voltar aí. Faz um reboot aí pra nós. Nós estamos com 47 minutos. Vai ter votação de alguma coisa hoje? Nós vamos votar, lógico que vamos. Nós vamos? Tá. Lógico que vamos. Então vamos esperar o Cláudio voltar aí, a gente volta aí. Comentário hoje não teve, não, né, o Arson? Pois é, a galera tá fraca. Hoje a nossa audiência tá menor que o do programa da Xuxa na Record. Né? Aqui, eu não tiro a razão deles, não. Além do jogo ter sido uma bosta, nós também não estamos tão engraçados hoje, nem muito animados hoje. E sexta-feira à noite tem coisa melhor pra fazer mesmo, eu concordo. Tem, com certeza. Vamos esperar seu corneta chegar. O próximo jogo vai ser no domingo. 6:30 da tarde. 6:30 da tarde, noite já, né? Isso. Passou das 6. Então o nosso programa não será domingo às 8 horas, como de costume. Ele é transferido para segunda-feira, às 8 horas da noite. Para dar tempo, né? Jogo em casa principalmente. Se fosse fora, a gente até poderia pensar em fazer o programa 8:30, assim que acabou o jogo. Mas jogo em casa, seja o Cláudio que vai lá xingar o Osman, ou o Alisson, que eu não sei se vai lá protestar ou não. Eu vou lá. Então. É, tem que dar tempo de chegar em casa, aí não daria, ficaria muito tarde fazer o programa. A gente vai transferir o programa então para a segunda-feira. Você instalou o aplicativo oficial do América aí no celular, Wallace? Não. A gente não chegou a comentar dele quando ele foi lançado. Apesar dos pesares, viu, gente? O aplicativo é muito bom, viu? Eu recomendo. Se você não instalou aí, parece que tem para Android e para o iOS. É o aplicativo oficial do América. Aí você procura nas melhores lojas de App Store do ramo. Vocês vão achar ele, ele é bem bom. Henrique, me responda uma pergunta, Henrique. Respondo. No aplicativo do América, eu vejo fotos do novo banheiro? Ah, eu vou ver isso agora, rapaz, porque isso é muito importante mesmo. O Claudio, já que você está graçaralho, sou agora responsável por eu iniciar a votação para te fuder um pouquinho mais. Você vai começar votando no bala do jogo. Puta que pariu, velho. É, isso aí. O João Ricardo fez duas defesas ou mais lá. Pronto. É, só, muito bem. Eu deixei o presente de aniversário pro Adilson. Dei moral pra ele hoje. Tem foto do banheiro, tá? No aplicativo do Ah, América. é o filme Banheiro do Papa. Lembrei, tava tentando lembrar dessa bagaça. Banheiro do Papa? Tem Ah, o um filme filme! chamado Banheiro É, muito bom. É, Tá pra aí, tentar viu, gente? lembrar Isso, de Banheiro do banheiro, era isso? Papa. Uma recomendação de filme pra quem não quiser assistir o jogo no domingo. Alisson, quem que é o bala do jogo? Ô, velho, velho, tá bravo. Eu poderia acompanhar o nosso ouvinte aí que votou no No Decadentes, porque Decadentes. para fazer o programa hoje foi bravo. Só que eu vou votar, cara, no um amigo meu ontem me ligou chamando para comer uma pizza na casa dele e tal. Aí eu fui e acabou que a pizza tava boa, o negócio estendeu. Graças a Deus eu não consegui ver o primeiro tempo. Então eu não vi os três primeiros gols do Fortaleza, graças a Deus e a ele. Então eu vou votar nele. Maurinho, amigo meu, me livrou de ver essa Puta que porcaria. pariu, bicho. Quem que vai ser o bala de ontem? O João Ricardo seria a escolha óbvia, porque o João Ricardo, apesar dos pesares, é quem ainda Agora, sem se sacanagem, sem apresenta bem. sacanagem. Gostei um pouquinho daquele Maicon centroavante. Parece que pode render alguma coisa lá na frente. Cara, eu tava nervoso demais pra prestar atenção na atuação dele já, viu? Eu achei que ele Eu perdeu. confesso que eu me esforcei e não consegui ver nada, assim, não responsabilizo pelo resultado, mas eu não vi nada de grande coisa dele, não. Sabe o que eu gostei? Achei que ele tem mobilidade, ele não é que esse entravantão pesadaço, e ele tava instruindo os outros jogadores, ele tentou trazer um sangue novo para aquele time ali. Eu confesso que eu não consegui enxergar, velho. Bom, eu vou votar no João. O João é o único que. Gente, É, coitado. o nosso programa não pode ganhar voto, não, porque o nosso time é ruim. Se a gente ganhar voto, a gente fica bom e aí acaba o programa. A gente não É aquele negócio, merece. o meu problema é que não tem problema. Se eu arranjar um problema, é problema ou solução? Não pode, velho. Agradecemos ao Adriano Lacorte pela audiência e pelo elogio, mas nós não merecemos. Fica o João Ricardo, então. Agora tá fácil. Quem quer o Colatina, seu Corneto? Osmar, Muito bem. ele vai ser o Colatina até ele marcar um gol. Ah, não fale isso não, porque depois você fica impedido de votar nele. É, Não, o ele não vai Alisson. marcar um gol. Eu acho que não joga domingo. Quer apostar que não joga domingo? Não sei, não sei. Não E sei. pra piorar, esse filho da puta ainda errou um pênalti no dia que eu tinha ele no Cartola, velho. Me ferrei naquele dia. Mas você merece. Você merece. Ah, teve um Não vou botar comentário. praga no seu Teve um Cartola, filha da comentário mãe. ótimo. Ah, se eu errar o nome, me desculpa, mas eu acho que foi a Tatiana Guimarães, que é seguidora lá do geral do Deca Campeão lá no Twitter. Eu comentando durante o jogo a tirada de pé do Osman, e ela fez um comentário ótimo, né? Esse filho da mãe tá tirando tanto pé que tirou o pé até no pênalti. De Pior que fato, foi. até no pênalti ele tirou. Osman! Tirando o pé até no pênalti. Vai, Ele Alisson. achou que o pênalti era uma dividida e tirou o Quem que você vota aí nessa lasqueira, idiota? pé. É, teve muita gente para receber, viu? Mas eu vou Bicho. votar no Osman mesmo, Vai porque votar no Osman, né? a má vontade dele simboliza. A má vontade dele consegue se destacar perante a má vontade dos outros. Ó, o É o Osman. excesso de vontade do Danilo não supera o desânimo dele, cara. Pois Eu é, acho que ele contamina todo mundo, cara. E olha exatamente. pra frente que a ativa é puta que O pariu. excesso de vontade do Danilo ontem, para mim, merece, o coloca no shortlist do Colatina de ontem. Porque por mais que ele tivesse ali mostrando sua vontade, não sei o quê, ele estava correndo o campo inteiro, pedindo a bola o campo inteiro. Quando ele recebia, não fazia porra nenhuma, não conseguia fazer as jogadas. Quando ele ia buscar mais próximo a metade do campo, ele estava com dificuldade. Então, assim, chegou uma hora que eu achei que ele estava atrapalhando mais do que ajudando. Eu entendo a vontade dele e eu acho que Danilo não é um dos que está fazendo corpo mole. Eu acho que não, é um dos que quatro honra a camisa americana. Mas a minha esperança era justamente ele contaminar esses bunda mole, sabe? Pois é, era tanta vontade ontem que durante o segundo tempo eu acho que ele começou a atrapalhar. Porque ele estava correndo da esquerda para a direita, da esquerda do lado para o outro, igual a barata tonta no meio do campo, abandonou qualquer esquema tático. Entendeu? E aí eu acho que ele chegou a atrapalhar até. Eu entendo que ele estava muito na vontade de tentar resolver o negócio, mas acho que acabou atrapalhando um pouco. Então, mas assim, sabe o que acontece com o Danilo? É importante essa vontade dele, gosto demais, mas ele precisa... Ele não vai resolver sozinho, ele precisa saber disso também. O que acontece com o Danilo... Saber que não vai resolver sozinho. Ah. O Danilo me parece aquele cara que tipo, você tá jogando bola na escola com 12 anos de idade, aí tá todo mundo fazendo corpo mole, você apela e fala, ah, vou tocar a bola pra ninguém, foda-se, tô nem aí, uh-huh. Tá resolvendo. O Danilo tá fazendo isso, só que ele tá fazendo isso num time profissional, cara. É. Que é um time que ele gosta, jeito, que ele respeita, que a gente também o respeita por gostar do América. Uh-huh. Toma lá, Danilo. Eu sei que você tá com vontade, eu sei que você tá puto, que você sabe quem aí dentro que tá fazendo corpo mole. Mais do todo que a gente, imagina o quanto isso. Ele, se a gente tá puto, imagina ele que gosta do América e cuja carreira depende desses resultados. Tá atrapalhando a vida dele, né? Exatamente. Diretamente a vida dele, porque por mais que eu fique chateado com o América, amanhã tal, vou pro meu trabalho, faço meu trabalho, vou sair pra tomar cerveja depois com meus amigos, tem outras coisas na minha vida além do América, semana que vem tô saindo de férias, tô feliz da vida, o Danilo, bicho, está tendo sua vida diretamente afetada pelos chinelinhos que estão ali fazendo isso que estão fazendo com a América. É, mas só que o fato disso acontecer, Danilo, não justifica de você, a cada bola que você pega a qualquer lugar do campo, você querer chutar para gol não, porque isso não também dá. Não vai resolver. Com calma, vamos botar, vamos jogar com inteligência também. Enfim, o Danilo eu acho que era um que está no short list. Outro, o Osmar, não precisa nem falar, ele é candidato sempre. Puta, a tirada de pé que ele dá, tem que respirar, viu? Porque é difícil, assim. Parece que não quer machucar, mas não quer machucar por quê? Tá indo pra onde, meu filho? Barcelona tá atrás de você? Sabe? Pra onde? O que você precisa? Você tem medo de dor? Não quer machucar? Não tô entendendo. Não quer jogar bola? Vai pra casa, vai, sei lá. Muda de vida. Aquele menino que ganhou o prêmio Puskas de gol mais bonito lá, o Wendell Lira, não é isso? Aí, agora é jogador profissional de FIFA, pô. Vai jogar FIFA, Osmar. Jogador profissional de FIFA, o Wendell Lira. E, aliás, ele descobriu a carreira quando ele foi lá receber o prêmio FIFA, o prêmio Puskas. E ele jogou uma partidinha lá com o campeão mundial de FIFA e ganhou do cara. Pô, tá aí uma oportunidade de carreira pra você também. Vamos dar uma olhada aí, conversa com a família, compra um Play 4, um Xbox aí, quem sabe, né? Se for por causa disso, a gente faz uma vaquinha e compra um Play 3, um Play 4 pra ele, pra deixar ele em casa. Pronto, tá mais barato do que pagar salário. Mas o meu colatino de ontem vai ser o Alan Mineiro, porque, benza a Deus. Como eu comentei ontem também durante a transmissão, logo no início do jogo, onde ainda estava 0-0, não bastasse estar em campo, o filho da mãe ainda vem me ospintando a camisa 10. Aquilo ali é uma heresia com todas as camisas 10 do mundo. Entendeu? Falo mais nada. Então é o meu voto. Senhor Alan Mineiro, nosso camisa 10. Ai, ai. Bunda, gente, de nós todos. Mais conhecido como bunda de nós todos. Bunda de nós todos. Ah, bicho, é só assim mesmo, viu? Oi, ai, pra fechar, tem uma participação aqui. Aleluia, nosso... quem que é o herói? É o nosso amigo lá do Acre. Eu acho que ele mandou, tava começando o programa, mas chegou agora. Eu acho que não chegou a notícia de derrota, não chegou lá ainda não, cara. Vai lá, bicho. Vai, meu querido. Ele tá mandando aqui que tá muito feliz com a conquista do Campeonato Mineiro. Tô zoando, mentira. Ele tá falando aqui o seguinte: eu tô aqui no Acre, firme e forte, ouvindo vocês. Triste demais com a situação. Meu filho de 3 anos, que é acreano e também americano, Tá sofrendo com essa miséria de time. Não faz isso. Manda o menino torcer pro Rio Branco. É melhor. É verdade. Mas eu fico triste. O cara que fica uma hora dessa ouvindo um programa dessa qualidade, falando desse time, o não, cara... Não, vai lá. Pressão. Lá é 6 horas da tarde ainda, só. Ah! Agora é são nada 8, 9, lá, né? Acho que lá são 7 horas. São 2 ou 3 horas de diferença. Lá tá cedo ainda. Continua. Agora que nem perdeu ainda lá, né, cara? Ainda tem chance de classificação lá no Acre, né? Pois é, senhor. O Almeida Comunicação, você podia dar seu nome aí qualquer dia, né? Mas teve uma outra vez que ele mandou o nome, agora que eu acho que ele mudou o perfil aqui, tá? Almeida Comunicação. E tem o final da participação dele aqui, mandando que continuem assim, dizendo a verdade e façam por mim e pelos outros que, mesmo distantes, ainda acreditam em uma reviravolta desse time. Abraço a todos. Abraço aí, Almeida Comunicação, lá do Acre. Acho que é o filhinho dele que tá na foto aqui. Tá, certo. Tô vendo aqui. Acho que deve ser. Parabéns aí pelo gurizão. É isso aí, meu filho. Não, tô brincando aqui, mas traz o menino pra torcer pra América mesmo, porque como disse o Corneta, não é só o futebol. Ser americano é muito mais que isso. Tomara que você tenha uma oportunidade em breve de levá-lo à Independência, seja até pra ver uma derrota, pra xingar o Osman, mas leve-o ao Independência pra ele sentir essa vibração. O treinamento de xingar o Bandeirinha, você tem que lembrar também disso. Também. Também. Independência, se os moleques xingarem a bandeirinha, não é independência. Não é independência. Nós tivemos, com a nossa terrível mania de ter uma pontinha de positividade e de esperança, sim, domingo agora deve ter alguma estreia, alguma mudança no time, já que esses nomes que chegaram aí já começam a entrar no beat, começam a ter um pouco de condicionamento físico, esse próprio... Michel, sei lá, que eu citei aqui, já deve ter mais oportunidade, o Nixon já deve jogar, o colombiano talvez tenha alguma oportunidade, então... O colombiano, acho que não saiu o nome dele no bid ainda não, saiu? Não sei, mas tem... O dele eu acho que não, o Nixon até estreou ontem, né? É, com pouco tempo, mas... A gente com essa mania de tentar ter um pouco de esperança, vamos ver se pra domingo alguém consegue jogar alguma coisinha... Tomara. Nós tivemos nós tivemos uma outra participação aqui também. Eu peço desculpa aqui ao Leandro, que eu só fui ver agora, ele mandou mais cedo. Leandro Mourão, sempre pelo e-mail. Fomos humilhados ontem durante toda a transmissão do Sport TV pelo narrador e pelo comentarista. Eu confesso que depois do 3-0, eu baixei o volume da TV e fui escutar Itatiaia. Mas eu não achei que ontem o comentarista e o narrador estavam sendo desrespeitosos com a América, não. Vocês acharam? Ela falou a verdade. O problema é que a verdade dói. Dói a gente ouvir. A gente briga tanto pela Série A que a gente ouvir a verdade. Eu esqueci. Dá raiva, cara. Eu esqueci o nome do comentarista lá, eu esqueci o nome dele, mas ele principalmente, eu achei ele extremamente respeitoso com a América. No começo do jogo eles começaram a transmissão falando que a expectativa era que o América usasse aquele jogo como trampolim para uma possível recuperação na Série A, e a expectativa que era nossa, que eles estavam entendendo que era o que ia acontecer mesmo, que o América tem um elenco mais forte que o elenco de Fortaleza, gente, óbvio que tem. Não está jogando futebol que mostre essa superioridade. Mas que o elenco é melhor no papel, ele é. A expectativa deles era essa, e eles comentaram isso. Eu vou discordar também da queda do time, né? Do estadual pro brasileiro, trem medonho, né? Enfim, o Leandro ficou incomodado aí com os narradores ontem. Eu vou discordar, Leandro, embora eu tenha visto só até ali... Quanto foi o terceiro gol? 31 do primeiro tempo? 33? Eu só tirei, não era porque eles estavam sendo desrespeitosos. Eu tirei porque eu queria ouvir o que a Itatiaia estava falando, que é uma equipe que acompanha o América mais de perto, e porque estava chato ouvir a verdade. Mas aí o Leandro Mourão ficou ainda mais indignado, porque ele recebeu aqui um print de um tweet feito pelo Ibis Esporte Clube, que tem uma foto aqui do Ibis no seu campo de treinamento, e eles estão treinando com coletes verdes. E a frase diz: hoje jogamos de verde em homenagem ao América MG e não perdemos. Placar Ibis 1-1 com Porto. Valdívia fez o nosso gol. Mas o Ibis está em decadência, viu? Ele meteu 8-2 no time outro dia e deu revolta na torcida, cara. É, pois é, gente, o Ibis nas redes sociais é um belo de um zoador, tal qual é o América de Teófilo Otoni, mas... Tal qual é o América Mineiro também, O diferença é que o América zoa nas redes sociais o seu próprio torcedor fazendo a porra da inauguração do banheiro. Os outros times pelo menos zoam os outros, né? Torcedores adversários. Ou não adversários, acho que a América nunca jogou contra o Ibis. Eu vi essa postagem, Leandro, para te deixar mais chateado ainda, eu vou te falar a verdade. Isso não foi de ontem, tá? Isso aqui já tinha sido publicado pelo Ibis, eu já tinha visto isso há mais tempo, porque eu sigo o Ibis nas redes sociais, porque é engraçado. Mas isso já tinha sido publicado há mais tempo, não foi de ontem, não. Eles já estão se sentindo confortáveis de zoar a América, tem mais tempo. Pra te deixar mais triste ainda. Mas eu mesmo, com o Corneta, já zoei muito o Ibis com a América. Tentamos contratar o Mauro Shampoo no início do ano. Né? Eu lembro. Eu sou. Acompanho o Ibis, é sensacional o Ibis. Mauro Shampoo é vaga garantida na América a hora que ele quiser. Aliás, eu parabenizo o senhor pelo Acabou Jéssica de hoje, porque foi no ponto. Muito bem acertado. Melhor do que o banheiro. É isso aí, galera. Vamos ficar por aqui, porque tristeza tá grande demais. Siga-nos no Facebook, siga-nos no Twitter. Acesse o blog decadentes.wordpress.com. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, como fizeram hoje. Durante o programa, dois ilustres torcedores, ou talvez não, vai saber, Fernando Brito e o Natanael Jerônimo de Souza, muito obrigado, seus novos ouvintes. Geralmente o programa é melhor, viu, gente? Vocês estão chegando agora, estão ouvindo talvez o primeiro programa, fica assim não, a gente costuma ser melhor. Domingo, jogo Lazareto, segunda-feira, 8 horas, Decadentes número 28, volta. Para falar do que quer que tenha acontecido na Independência, seja lá o que, vai acontecer. Hoje, cada um acende uma vela, faz um trabalho, faz umas promessas malucas aí. Eu vou fazer uma promessa também, eu não sei, eu vou pensar alguma coisa. Já temos a promessa do Cristiano. O problema do Cristiano é só Libertadores, né? É, o Cristiano já pode mudar de Libertadores. Se tiver a primeira Série A... Em caso de manutenção na Série A, eu acho que você já podia tatuar não só o nome do Alencar, como um coração vermelho do lado. Né? Então vamos propor, não posso fazer promessas pelo Cristiano, mas fica aqui a sugestão para o Cristiano. Vamos ver se você participa segunda aí, Cristiano. Ô Henrique, a gente podia lançar um post na página do Decadentes, propondo para que os nossos ouvintes, as pessoas que curtem a página, eles possam sugerir algumas promessas pra gente e a gente traz no programa aqui para lançar algumas. Se o América não for rebaixado, o que, que cada um pode fazer? Tenho medo disso, mas vamos lá. Não vale vestir camisa de time rival. Já vamos falar. Não, essas coisas não. Isso não é promessa. Isso é. Sei lá, fugiu a palavra. Acho que o Henrique caiu. Eu não sei para que time que ela torce, mas ela veste uma camisa do Palmeiras, pede para entrar nos grupos dos palmeirenses, pega a confiança dos administradores e dos participantes, pede para se tornar administradora. Depois que ela se torna administradora, ela chuta todos os administradores e toca o puteiro no grupo, sacaneia todo mundo. Ah, bicho, essa senhora, eu vou te falar, viu, tem muita... A gente tá precisando uma dessa, hein, velho? A gente tá precisando. Vamos que vamos, né? Curtam a Série A, diria o Ramon. Tomem o remedinho do formiga. Não tem Copa do Brasil pra curtir mais, não. E é isso, vamos aguentando, gente. Gente, eu vou falar uma coisa, fundo do coração, eu torcer pra América do caralho. Não, mas isso aí, todo mundo aqui sabe. A gente passa raiva, mas quando ri também, é bom. E eu queria te agradecer... Eu queria finalizar agradecendo a diretoria do América, as pessoas ligadas ao futebol da América, por terem transformado o ano que poderia ter sido o ano mais legal da história recente da América no ano mais desastroso da história recente da América. Muito obrigado aí todo mundo. É isso aí. Parabéns aos envolvidos que terão a premiação especial já garantida. A sorte nossa, que O estadual salva a gente um pouco do vexame. O Atlético, ah lá, Lanterna, que vocês perderam o título pra gente, vocês são pior que a gente. É verdade. Eu, pelo menos isso salva um pouco, sabe? Salva não, eu queria ficar na Série A, foda-se o Mineiro. Ah, mas a diretoria priorizou. Ah, mas não, ganhar o Mineiro é bom. Não, esse pessoal não pode, a gente não pode se enganar, não. Ganhar o Mineiro foi muito bom. Imagina o tanto de americano virgem de título de 20 no mundo. Foi, nunca vários. Isso é bom, isso é importante, sim. É lamentável o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. É lamentável o que aconteceu ontem na Copa do Brasil. Mas ganhar o Mineiro é bom, a gente não pode... Uma das salas do Alecar falou desses vídeos que eu recebi e falei... É uma coisa séria, gente. Ô, gente, em 2005, o América ia fechar o futebol profissional. A gente não tinha dinheiro para pagar, para comprar arroz. Nem feijão e feijão. Desculpa. Eu ouvi isso. De fato, a América já esteve em situação muito pior. Uma coisa mas que eu não posso concordar. Elimina a outra. Não, o que eu não posso concordar é que é o seguinte: o tipo de pensamento no futebol, a gente já fez 300 considerações e apartes a respeito do que a diretoria vem fazendo na questão administrativa do clube. Já elogiamos várias vezes. A gente não vai ficar fazendo isso aqui toda hora também, principalmente quando a gente está de cabeça quente. Mas se não ouviram, tô fazendo mais uma parte aqui. Agora, o que nos levou às condições que nós chegamos em 2005, em Taça Minas Gerais, em Série C, segunda divisão do Mineiro e o escambau, o pensamento futebolístico que nos levou àquela situação é o mesmo desse de hoje. O mesmo tipo de pensamento, mesmo tipo de contratação, a mesma flauta de planejamento, mesmo tipo de contratação de chinelinho que vem aqui para comer e dormir e fuder com o time. Então não. Então não justifica que a gente já esteve muito pior. Já fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Talvez por isso vocês devessem repensar como é tratado o futebol dentro do América. Esse é o meu pensamento. Posso estar errado, eu sei que você discorda, você está aí... colocando isso, e é isso. Eu continuo puto ainda. Outra coisa, só uma boa notícia hoje, parece que vai ter turnê do Sepultura com formação original, viu, gente? Pelo menos uma boa notícia do dia. Pelo menos uma boa notícia, formação original de Sepultura. Mais detalhes, porque aqui nós não vamos falar disso. A nossa Sepultura tá a caminho também. Não, já tá aberta há muito tempo, meu filho. Já. Tá, inclusive... já tá com lajota, tá com acabamento bonito. A lápide parece que vai ser de mármore negro. É isso, gente. Um abraço pro Gabriel Nascimento, que se inscreveu no canal agora também. E vambora. Dá seu tchau, Alisson. Falou aí, moçada. Até segunda. Tchau, galera. Segunda-feira a gente volta. Corneta, fecha o programa. Boa noite, coelhada, e não usem drogas. O América já é uma droga pesada o bastante para vocês. Até mais. Abraço. Yeah.